Não vem na minha, sabe que eu sou rude. Fico fraco quando ela joga booty. Vivendo essa vida tipo um loop. Esses mano que tá embaixo nem discute. Eu não colo porque vocês são fútil. Ultimamente longe do inútil. Não vem de papo furado. Só vem no resumo se for papo útil. Avançando lá em cima, vi. Deixa esses mano na sola e eu não ligo, faço fluir. Inimigos vejo cair. Fumaça, fumaça. Faz quanto tempo passa. Não foi falta de opção. Paguei o preço pra teu cifrão. Se eu tivesse ouvido esses mano, com certeza hoje eu tava fudido, ei. Me desprendi da mesma esse caminho. Difícil, vitória plausível. A persistência é caminho do êxito. Mente raso, disperso, pô. A intenção pode ir além. A lei da atração pra vir mais de 100. Não vem na minha, sabe que eu sou rude. Fico fraco quando ela joga booty. Vivendo essa vida tipo um loop. Esses mano que tá embaixo nem discute. Eu não colo porque vocês são fútil. Ultimamente longe do inútil. Não vem de papo furado. Só vem no resumo se for papo útil. Avançando lá em cima, vi. Deixa esses mano na sola e eu não ligo, faço fluir. Inimigos vejo cair. Fumaça, fumaça. Faça quanto tempo passa. Não foi falta de opção. Paguei o preço então, pra tu se final. Então tudo que eu faço tem que ser o mínimo. O máximo que eles conseguem. Por isso eu tô sempre no front. Feitos do toque, Black Star Line. Sai fudido se botar a mão no pó. Eles nem se contaram, então parabéns. Que o pai da aula, os cara mal entende. Ela fala, caiu, dê de parabéns. Fala, fala, caiu, dê os cara frame. Eu não sou tão rude assim. Bunda dela me acalma batendo no twerk. Vivendo e fudendo no topo. Louco. Quero ser do Lacela V. Aquele bom brinde pra abençoar. Louco sim, nunca sem ela aqui. Pronto pra deixar ela abençoar. Deixa vir. Avançando nós se avançando lá em cima, vi. Deixa esses mano na sola e eu não ligo, faço fluir. Inimigos vejo cair. Fumaça, fumaça. Faça quanto tempo passa. Não foi falta de opção. Paguei o preço pra teu cifrão.